Boa noite. Você vai ver hoje no Jornal Geracional. Saúde. Zumbis atacam o interior de São Paulo e começam a dançar Ai Se Eu Te Pego. Fé. Iemanjá devolve oferenda e pede cruzeiro do Roberto Carlos. Política. Sarney consegue conquistar a Ásia, Europa e mais 5 territórios de sua escolha. Barraco. Genro chama a polícia assustado com o som do orgasmo do sogro. Ciência. Cientistas comprovam Niemeyer nasceu antes do cagar de cócoras. Violência. Mulher é morta pelo seu próprio assassino. Esporte. Neymar comemora ao ver que seu nome e a palavra bonito aparecem na mesma manchete. Internet. Congresso Nacional joga água na sopa e hackers da internet derrubam o site do Biafra em retaliação. Tecnologia. Apple lança o Ai Se Eu Te Pego e já avisou, não terá Apple Store no Brasil. Consumidores reclamam e fazem passeata na porta da casa do Tiririca. Meme. Luísa toma sopa, empina pipa e avisa que posará na Playboy do Canadá. Tudo isso e mais um punhadinho de coisa no Jornal Juracional. Porra, velho. A sua tá nem bag, velho. Ah, tá. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet! Tananana, tararara, tananararara. Adoro essa música, vou cantar de novo. Tararara, tararara, tarara. Sabe qual é o problema? É que eu confundo essa música com a música do Conan. Que não é do Conan, que é do Exterminador. Olha como eu tô fazendo. Sim, interneticos, voltou. Estamos aqui agora para falar de um filme muito foda e eu não estou aqui sozinho, estou aqui comigo, Miotti. Fala galera, realmente muito foda, não vai ter outro filme de policial como Robocop. De policial? Miotti, você devia estar, sabe, na Academia Brasileira de Letras. Ah, devia mesmo. Tu tá com sono, Miotti? É impressão minha. Tô não, tô, já dormi, já acordei aqui, já tá beleza, não tá que nem o outro programa não. E está aqui comigo também, Brunão. Parte homem, parte máquina, um tiro total. Que isso, bicho? Que porra é essa? Um me vem com concordância adjunta de nominal direto e indireto, agora vem você falando coisa com... Porra é essa, bicho? Vocês estão se drogando, hein? Cara, eu não tenho culpa. A chamada do filme tá no pôster. Parte homem, parte máquina, um tira completo, um tira total. Em inglês, part man, part machine, all cop. Internet, hoje nós estamos falando desse classicão dos anos 80. O policial do futuro. Esse filme que hoje está sendo cotado como um dos filmes mais violentos da história. Hoje nós vamos ver de onde se inspiraram para a apresentação do Jornal Hoje da Rede Globo. Que deselegante. Se você não entendeu o que eu quero dizer, não sai daí que você vai conseguir entender. Voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Não é essa, ah, não, esse porra. É, esse é outro filme. Eu confundo os tananã, é muito tananã. Eu sou um novo garoto. Eu sou de tananã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Atenção, senhoras e senhores. Com vocês agora, Joel Santana, cantando Ai Se Eu Te Pego, em inglês. Puta que pariu. Eu estou com medo. Brilha, Joel. Vai, meu filho. Uau, uau, this way you gonna kill me. Oh, if I catch you. Oh, if I catch you. Delicious, delicious. This way you gonna kill me. Oh, if I get you. God, if I get you. Tá, chega essa porra, ficar cantando essa música idiota, não. Não, achei, puta, que if I count you. Caralho, vocês velho. Querem if que eu me foda, Joana, né? Beleza. If I count you. E I count you. If I count you. If I count you. If I count you. Não, delicious, velho. Delicious. Pode, que porra pode que tubi, letra é essa? Pode tubi, pode tubi. Delicious, velho. Delicious. Oh my God, delicious. Ah, velho, ah, merda essa porra desse mundo, cara. Porra, não tá certo isso. 2012 tá aí, velho. É isso, cara. Ai, viva, cara. Viva com a gente isso, tá cara. Errado, tá vendo? A gente fica tentando fazer uma coisa de qualidade. Seis refrões essa merda tem. Seis refrões, cara. Seis refrões. 200 milhões de views no YouTube. Só culpa é tua que tá ouvindo isso, viu, maldito? É você que tá ouvindo esse programa que sabe que você voltou nessa merda. Ai. Everybody started to dance. Ah, interneticos, estamos aqui agora nos reclames do Jaime. Agora estamos completos, né? Isso, estou de volta! Tá de volta em Brasília agora, né? Ah, estou de volta na minha dispensa, junto com o meu macarrão farfalha aqui, junto com o pote de omo, junto com o saco de lixo, estou aqui no meu recinto. Lindo, leve e solto. Esse pacote de macarrão criou vida, cara. Já é tem tipo... um cogumelo dentro. Nossa, é tipo o barril do Chaves, né? Ele sempre tá ali. Isso. E ninguém tira ele. Exatamente. Ah, mas eu não tô completo, não. Pra mim tá faltando uma unha no pé direito, já diria Chaves. Ah, eu achei que você ia falar outra coisa. Não, aquele problema já me resolvia muito problema, muito tempo. Eu e Roberta. Close. If I get you, delicious. Interneticos, evento Star War. Olha aí, mais um. Olha aí. É, dessa vez eu me livrei, eu vou estar viajando. É, se livrou mesmo. Não vou estar lá. Porque essa, o mico vai ser foda. Cara, olha só, isso vai ser fantástico. Que evento é esse, cara? Explica aí, Miotti, que eu cheguei de paraquedas, cara. Ontem, o meu amigo Vivacqua, esse é amigo mesmo, né? É. Esse é amigo de verdade, é... esse aí, Vivacqua, o que ele fez ele ontem? Ele só enfia a gente nessas foda. Coisas. Ele me ligou, falou assim, ó, a Nívia vai te ligar já já pra falar sobre o evento que vai ter em Guatemi, o filme 3D do Star Wars, o episódio 1. Aí ela me ligou, pedindo pra eu ver se eu conheço o pessoal do Conselho Jedi de Brasília, junto com a gente do Jurassic Cast, pra ir fantasiado pro Guatemi pra participar desse evento. É a cabine de imprensa que vai ter sobre o filme, vai ser uma pré-estreia. Pré-estreia do Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, agora em 3D. Cabine de imprensa. Cabine de imprensa. A gente tá chique, né? A estreia normal pra todo mundo é dia 10 de fevereiro. Mas o Iguatemi, o Shopping Iguatemi de Brasília, tá fazendo essa pré-estreia fechada para convidados no dia 7 de fevereiro, terça-feira agora, cara. E aí eles estão fazendo uma promoção no Facebook. A gente tá no meio dessa bagaça aí agora, bicho. Olha aí, internetico. E como é que faz para participar dessa promoção do Facebook, cara? Cara, é muito fácil. Primeiro você tem que ter uma conta do Facebook. Curtir a página do Shopping Iguatemi Brasília, o link tá aí no post. E o que ele tem que fazer? Ele tem que tirar uma foto dele mesmo, ou de alguma coisa dele, que represente sua paixão pela saga do Star Wars, e publicar essa foto no mural do fanpage do Shopping Guatemi Brasília. Depois que ele publicar essa foto lá, ele vai pedir para os seus amigos para curtir essa foto. As duas pessoas que tiverem a foto mais curtida vão ganhar um convite duplo para essa pré-estreia e vão ter a chance de ver a gente lá vestido de Jabba e Princesa Leia. O Bruno de Princesa Leia e o Miotti de Jabba. E vão ganhar uma camiseta, cara, que eu não Olha faço isso. ideia do que seja. Se você tem, sei lá, algum objeto que lembra a saga, uma fantasia do personagem, sabre de luz, use imaginação, cara. A promoção tá valendo desde o dia 2. Você que tá ouvindo isso hoje, corre, meu irmão, porque isso só vai valer até as fotos que forem publicadas e curtidas até o dia 6, às 18 horas. Horário de Brasília. Só vão ser válidas as fotos publicadas no mural da fanpage do Shopping Iguatemi Brasília. E a informação do resultado vai ser publicada no próprio dia 6, no mural do Facebook. E o vencedor vai ter que informar os dados pessoais, nome, RG, data de nascimento, etc. Enfim, as regras estão lá na página do Facebook do Shopping Iguatemi Brasília. Você não pode perder. Cara, se você tá afim de curtir antes de todo mundo e ter a chance de assistir o filme do Star Wars Ameaça Fantasma Episódio 1 3D no cinema comigo e com o Miote, porque o Calaveira vai estar viajando, sem contar o fato que você vai provavelmente você vai ver uma mulher muito gostosa vestida de Princesa Leia, porque sempre tem uma gostosa nesses eventos, meu Deus. E eu não vou estar aqui. Se você participar e ganhar e for lá e me encontrar, eu pago o seu Big Mac. Olha, cara, Big Mac, hein? Não é uma promoção, não, hein? Não, é o Big Mac. Eu pago um Big Mac pra cada vencedor. Então é isso aí, internetico. Entre no Facebook, entre na página do Shopping Iguatemi, curta o evento, participe, brinque. Vai ser maneiro pra caramba. Brasília tá sentindo muita falta desses eventos. E eles só vão acontecer se vocês continuarem participando. Vai lá, brinca com a galera, vai ser maneiro. Gente, só povo de Brasília, hein? Atenção. Ou que puder vir pra Brasília, pelo amor de Deus. É, se eu puder vir pra Brasília... Se você é rico, ótimo. E andamos também dando nossas pernadas pela podosfera, né, meu povo? Várias participações interessantes aí, hein? Estivemos no Paranerdia 50A e 50B, também estaremos lá. Mas por enquanto só tem o 50A publicado, falando sobre Star Wars. A gente foi pro Rio de Janeiro, conheceu pessoalmente o Nerdmaster. Pessoa fantástica, assim, me recebeu super bem. Assim, me recebeu mais bem do que muito parente já me recebeu na vida, cara. Então, cara, Nerdmaster... Um beijo no seu coração, cara. Você é muito gente boa, velho. Você é foda. E eu estive lá no Cidade Gamer 36, as mancadas da indústria de game. Cara, um papo maneiríssimo também sobre as cagadas que a porcaria da indústria de gamer continua fazendo. Muito maneiro mesmo. Vale a pena baixar os dois programas, tanto o do Star Wars quanto o do Mancadas da Indústria de Games. Muito maneiro mesmo, divertir as pampas. Isso, e o Star Wars tá em duas partes, hein? Duas partes. A próxima sai agora na segunda-feira. A primeira parte é só sobre Nova Esperança e a parte B é sobre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E agora para tudo! Você está convocado para participar do Jurassic Cast. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Ai, eu vou enfiar o dedo na bunda e rasgar. Calma, não precisa se matar, não precisa cometer um viadocídio. O que nós estamos falando? Se você quer ser um participante do Jurassic Cast, se você quer ser um colaborador do site do Jurassic Cast, a hora é agora. Então, se você gosta de escrever, se você tem vontade de escrever... Ah, sobre o quê, tio Calaveira? Sobre qualquer coisa. Se você gosta de escrever crônicas, se você gosta de fazer reviews de filmes, se você gosta de fazer reviews de quadrinhos, de livros, de games... Qualquer coisa, você pode se tornar um participante e um colaborador do Jurassic Cast. Para isso, basta você mandar um texto... De sua autoria, viu, filha da puta? Não vai, caraca! Não vai copiar do Omelete, não, seu merda. Caraca, o cara tá pedindo... Não, quer ser um colaborador, o cara vai xingar outro filha da puta. Não, eu tô xingando filha da puta, o cara que já tava pensando que ia copiar do Omelete. Eu quero um texto próprio. Isso, tem que ser uma criação sua. E aí você se torna um colaborador do Jurassic Cast, inclusive podendo participar dos programas do Jurassic Cast. Então, ouvinte, então, caro internetico, você só precisa mandar um texto da sua autoria sobre o assunto que você quiser. Ah, Calaveira, eu não sei sobre o que eu quero falar. Beleza. Então você manda um texto sobre uma análise de um filme que você viu ou uma crônica. Você manda pra gente, a gente vai analisar o texto e aí a gente entra em contato com você. Olha, ficou maneiro e tal, vamos publicar. Quer participar? Aí eu quero. Então, tranquilo, você se torna automaticamente um participante, um colaborador do Jurassic Cast. Olha que beleza. A Avisos dados, avisos lidos, clique no Jurassic Cast também, lá no www.facebook.com/JurassicCast, curta a página do Jurassic Cast, dê um follow na gente lá no Twitter pra ficar sabendo das nossas promoções também. E agora vamos para a leitura dos nossos e-mails. Querido Bickman, cara, eu adoro falar isso, velho. Cara, eu tinha uma vontade de fazer isso, velho, agora eu posso. Pô, tu falou isso no segundo episódio nosso. Cara, eu por mim falo todos. Cara, eu me sinto o Lester quando você fala isso. Cara, eu acho muito maneiro. Leitura de mim, eu vou começar assim agora. Querido Bickman, olá, amigos do Jurassic Cast. Comecei ouvindo podcast do Pauta Livre News, Papo de Gordo, Doce com Chanchada, Radiofobia, Na Calçada, Descontrole Podcast, Taberna Podcast, não necessariamente nesta ordem, só depois destes eu comecei a ouvir vocês. Não estou fazendo jabá, só quero dizer que não tenho um top 5 ou top 10. Na verdade, todos vocês estão no meu top 1. Já ouvi quase todos os seus episódios e devo dizer que não tem nenhum especial, pois cada episódio lançado é uma grata surpresa. Seu humor é contagiante, inteligente e debochado. Contagiante é o Miote, inteligente sou eu e debochado é você. É. Caras, continuem assim por muitos anos, nos divertindo e nos fazendo relembrar estes filmes que marcaram nossa infância. Meu nome é Cláudio, tenho 49 anos... Infância, né, filhote? No teu caso é adolescência, né? Tenho 49 anos e moro em Leme, São Paulo. Espero agora descobrir novos podcasts que tenham qualidade tão boa quanto as suas. Cidade Gamer. Cidade Gamer. Ó, oh, Cidade Gamer. Gamer. Foda. Foda pra caralho. Você gosta de game? Abraço a todos e obrigado por fazer meus dias mais divertidos. Fui! Pontinho, pontinho, pontinho, pontinho, pontinho. Camila de Jesus, goianiense, historiadora. Olá, pessoal do Jurassic Cast. Adoro o filme Old Boy e sempre me perguntava por que os outros podcasts que ouço jamais deram atenção exclusiva a esse filme. Em alguma parte, vocês disseram que não foi explicado direito, no filme, sobre as alucinações de formigas do personagem principal. Mas não acho que tentaram mostrar uma relação entre a alucinação do Odaisu com a alucinação de formiga gigante da Mito? Olha aí, cara. Porra, quando eu li essa parada, eu fiquei... Caraca, é mesmo, velho. Tem... Vocês lembram dessa cena que ela tá tendo um sonho e ela vê uma formiga gigante no metrô? Uhum, é. De repente pode ter a ver com a questão da hipnose. Muito bom, Camila. Me pareceu que da mesma forma que ele viveu sozinho por 15 anos, ela também se sentia solitária, relacionando ambos às formigas. Enfim, o cast me fez gostar ainda mais do filme e me incitou a continuar me embrenhando pelo cinema oriental, principalmente coreano, que eu gosto tanto. Abraços. Eu não sei se você já escuta, mas eu acho que você pode ter muito interesse nos nossos queridos amigos do Cine Masmorra, cara. Com certeza. E Cine Masmorra pega uns filmão, assim, fora de circuito, né? Da nossa queridíssima amiga lá, da Angélica Hellish. Cine Masmorra, dá uma olhada lá. Olá, pessoal do Jurassic Cast. Aqui é o Anderson, sou administrador de microempresa e moro na cidade de Artur Nogueira, São Paulo. Adoro ouvir vários podcasts, mas nunca tive nada de interessante para comentar neles, exceto agora com este podcast de Old Boy. É o seguinte, nunca me importei de ouvir spoiler. Levei spoiler de Guerra dos Tronos do Nerdcast, mesmo querendo ler o livro. Levei spoiler de vários filmes do Rapadura Cast e nunca me importei. Mas com vocês foi diferente. Olha aí, cara! Assim que o Calaveira começou a falar que o filme era foda e blá blá blá, eu desliguei o cast na hora. Mas alguns dias depois a curiosidade foi subindo, subindo, até que de repente eu liguei o foda-se, vou ouvir. Nunca me importei antes, não vou me importar agora. Eu ri, me surpreendi, me empolguei, aí surgiu o Daudesse, né? O momento Daudesse. Isso. Aí o Calaveira falou, desliga. Desliga. E eu, não, não. Só que então o Brunão disse, lá vai na cara, ele... Puxei o fone de ouvido da orelha, desliguei meu pod e agora estou esperando meu Old Boy chegar no correio pra olha ver. Olha aí, puta que internet, pariu, caralho, internet. Velho. Olha aí, caraca, velho. Foda, parabéns, velho. Adorei, parabéns, cara. Velho. Parabéns, puta que pariu. Parabéns. Anderson, brigadão, cara. O seu e-mail fez meu dia. Olha, um dos melhores filmes que eu assisti pra gravar esse programa. Cara, muito bom mesmo. Ô Anderson, depois que você tiver visto o filme e terminar de escutar o cast, manda outro e-mail. tá? A gente vai ler no próximo programa. Próximo e último e-mail, que é de Marlos Magoni Fabri. Tenho 30 anos, moro em Vitória, Espírito Santo. Sou vendedor e estudante de história. Outro historiador aí, ó. É mesmo. Na época de lançamento do filme, eu trabalhava numa locadora do meu bairro. Sempre que via o trailer, enlouquecia. A primeira vez que vi esse filme foi num DVD de serviço. Que é um DVD que o representante da distribuidora disponibiliza para os donos das locadoras assistirem antes de comprar. Tipo um preview, né? Uma coisa assim, né? É pra exatamente chamar a atenção do dono da locadora pra poder botar o DVD ali pra alugar, né? Com detalhes na tela, como uma marca d'água no meio da tela e um contador de tempo no rodapé da tela. Cara... Isso é hoje em dia, né? Porque antigamente não era assim, não. Antigamente, falou o Miotti agora... Com propriedade. É, porque eu trabalhei em locadora, pô. Eu testava os filmes. Na época dos irmãos Lumière não era assim, não. Ai, eu tava lá, eu que peguei o primeiro rolo. Não tinha marca d'água, não. Enfim, sou maluco por esse filme e hoje eu trabalho numa rede muito importante de vendas de DVD. Um certo dia aparece um cliente na loja e começa a ver a sessão de Blu-ray em promoção e o filme estava nesse meio. Sem pensar duas vezes indiquei Old Boy, expliquei do que se tratava, sem soltar nenhum spoiler, por fim o cliente levou. No dia seguinte, o cara me volta na loja puto da vida, me dando o maior esporro, falando que o filme não tinha nada a ver com nada, que eu não deveria indicar o filme pra ninguém e assim por diante. O cara tinha visto 20 minutos de filme. Passou umas duas semanas o mesmo volta à loja pedindo desculpas pela forma que ele havia me tratado, porque o PS3 estava desconfigurado e o som do filme não estava sendo exibido na forma que deveria. Ao perceber esse erro, o cliente viu o filme, foi à loja, me procurou para pedir desculpas pela forma que tinha falado comigo e disse que o filme era foda pra caralho. Olha só, cara, esse foi o último da minha maratona Jurassic Cast, depois de duas semanas. Um dos melhores podcasts de filmes que existe atualmente. Continue com o ótimo trabalho e queria dar algumas sugestões de filme pra gente dar uma zoada. Cães de Aluguel, que já tá na lista que foi divulgada. Nascido pra Matar, Stanley Kubrick, que é foda pra caramba. Isso. Os Deuses Devem Estar Loucos, que é engraçado demais. É. Labirinto, não, que labirinto, o Miotti tem labirinto, medo. Não, Labirinto não. Qual é, Miotti? Só labirinto porque tem é um... muito ruim. Caralho, Labirinto é muito ruim. Veja Labirinto de novo, você vê só. Cara, só labirinto porque tem o David é Bowie. Bom, cara. É só não se é, você tem trauma é. Desse filme. Não é, Labirinto é ruim. Ele dá outros nomes, Cidadão Kane. O Exorcista, temos que doutrinar o Brunão ainda, porque ele é um peidão do caralho, ele não tem coragem isso, de ver. Que isso, cara? Que isso? Já vi esse filme, sou fã desse filme, adoro esse filme. Você falou pra mim que não queria fazer um programa sobre ele porque você tem medo? É, eu não quero fazer um programa sobre ele porque eu tenho medo, mas eu adoro esse filme. Cara, de nada. Os Deuses Devem Estar Loucos, Touro Indomável, um super clássico, O Vento Levou, também tá na nossa pauta. Cara, Marlos, muito foda teu e-mail, sério. Porra, a gente ficou de cara. Parabéns pela venda, mandou bem pra caramba. É isso aí, continue indicando os filmes do Jurassic Cast pros teus clientes que tu só vai receber elogio, posso te garantir isso. Então, interneticos, este foi os Reclames do Jaiminho. Fiquem agora com o Robocop. Miotti, o que quer dizer Robocop? Ao pé da letra? Ao pé da letra, Miotti. Seria tira policial? Não, robô policial. Robô policial, né? Robô policial pra mal. Tira policial, velho. Tira robô, o robô tira. Tira policial. Não, porque um tira... Pera aí, para tudo. Ué, cop não é tira? Tira policial, não é um tira, entendeu? Não, sim, eu falei errado. O policial, é, o policial, o, como é que é? O policial gaúcho entrou no bar? Caralho. Ai, meu Deus. Robotira, robô tira, né? É o robotira. Robotira ou robopõe, igual eu falei lá dentro também. Cara, eu tô pra ver um personagem tão foda, tão bem construído e ter um nome tão imbecil. Cara, eu vou te falar que é imbecil, mas é maneiro pra caramba. Agora, é maneiro, mas é muito simples, né? A história de um tira que é assassinado, substituem as partes humanas dele por parte robô e ele vira uma máquina de destruição, né? Na verdade, eles deram uma mexida na origem do Robocop. No primeiro, eles falam que seria um organismo cibernético. Seriam partes móveis com o esqueleto e a face dele, né? No segundo, ele já fala que só tem o cérebro. Não falam se ao longo dos filmes, em um intervalo de um filme ou outro, eles estão fazendo upgrade no Robocop. Fica aí a dúvida. Fizeram o download do app de... É, 2.0, Robocop 2.0. Foram lá, fizeram o download. Mas o segundo filme é a mesma produção? Mesmo diretor, mesmos produtores? Não. Eu acho que mudou. Pois é, então eu acho que é por isso que inventaram. É porque, né, cara? O diretor, quando ele chega pra fazer um filme, ele tem que botar as merdas dele, né? Ele não se sustenta só com aquilo, não, né? É, isso é verdade. Ele tem que inventar um monte de coisa. Tem que aparecer, né? Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Direção de Paul Verhoeven. Foda. Paul Verhoeven é um cara que tem que ser celebrado. Ou ele é 8 ou ele é 80. Os filmes dele ou são mega fodas ou são a merda foda. Por exemplo, ele é diretor de Robocop, mas ele é diretor de Tropas Estelares, cara. Bom, você não sabe, eu me amarro desse filme. Tropas, eu me amarro desse filme, velho. Que pariu. Internet, o Brunão, ele tem mania de gostar daquele filme iugoslavo. Aquelas merda que ninguém gosta. Que ele, mentira. Não, você sabia que Tropas Estelares hoje tem status de cult? É, porque é uma merda tão grande. É que nem Mestre do Universo, cara. É uma merda tão grande que ninguém acha que é bom. Cara, é impressionante. É o Vivacqua colocando Mega Man 2 em tudo quanto é frase. Você me consegue colocar essa porra desse filme em todo... Cara, eu fico impressionado, bicho. Sério, você passa o dia, né? Faz isso só pra me irritar, né? Cara, eu tô me preparando só pro nosso programa que vai ao ar em maio, entendeu? Me fale quando vai sair pra eu poder baixar. Não, não vai baixar. Você vai participar, cara. Você já está intimado. Olha só, pessoal. Voltando a falar de cinema... Ele é o diretor de O Homem Sem Sombra, Tropas Estelares, Showgirl. Esse aqui também é controverso pra caramba. Ele hoje em dia também tá com status de cult. Instinto Selvagem. Exatamente. Isso é filmão. Cara, é um filmão mesmo, né? É. Eu preciso dizer que filme é esse, Instinto Selvagem? É o filme, cara, que mostrou que a Sharon Stone tinha entre as pernas. Isso, exatamente. O joelho. Porra, e o pior é que quando eu vi esse filme no cinema a primeira vez, eu não vi. A perseguida. Porque no cinema eles cortaram. Ah, foi? Muita coisa foi cortada no cinema. Ah, bom motivo. O Paul Verhoeven, ele tem essa coisa dos filmes dele ser bem viscerais, né? O Paul Verhoeven, ele é holandês, de Amsterdã. É, porra, europeu, né, cara? E Amsterdã é sacolé, né, porra? Putaria no meio da rua, você passa na rua, olha pra vitrine, tem as putas assim aí mostrando na vitrine. A maconha liberada, então o Paul Verhoeven cresceu nesse clima familiar. Familiar, natalino, nesse clima natalino. Nesse clima familiar, nesse clima, né, assim, caralho, gente boa e tal. E aí, cara, o bicho, os filmes dele sempre trazem esses elementos de ultraviolência e sexo, né, cara? Que, na verdade, ele tem razão, que gruda, né? Já viram a cara de louco que ele tem, né? Pô, que isso, meu, ele é a cara do Richard Gere, velho. Depois de tomar uma vacina contra a SARS. E depois de tomar uma surra na esquina. Pô, mas é o mais próximo do Richard Gere que nós temos até hoje, velho. Mas eu gosto do Paul Verhoeven porque os filmes dele, apesar de ter uma violência muito grande, contextualizam com o filme. Isso. Não é aquela coisa simplesmente assim, vou fazer uma cena para mostrar como é uma pessoa dividida ao meio. Exato. A violência, ela se enquadra dentro do filme. A gente pode ver isso dentro do próprio Tropas Estelares, que apesar de ser um filme violento pra caramba e ter lá seu demérito em alguns pontos, ele mostra isso. E no Robocop a gente vê isso muito bem também. O que eu sacanei Tropas Estelares é porque ele é um filme B travestido de filme pop, né? Assim, é um filme B pra caralho, né? Invasão alienígena... Mas assim, é bacana e tal, tem seu mérito. Tem peitinhos. Tem peitinhos, tem violência. É, o Paul Verhoeven é isso, a receita dele é essa, cara. Bota peitinho, bota violência extrema, entendeu? E que o negócio vai dar certo. Então é, ele fez isso com Instinto Selvagem, fez isso com Showgirls. Homem Sem Sombra. Homem Sem Sombra, então tá por aí. Qual foi o último filme dele, Miotti? Foi Espião. Foi A Espiã? A Espiã, o último filme dele. Porra, ele também é diretor do Vingador do Futuro, meu irmão. Ó, o Rodrigo falou, não? Não, falei não. Pensei que tinha falado, por isso eu não falei nada. Ele é foda, olha só. Conquista Sangrenta, que é um filme foda, medieval foda. Robocop, o policial do futuro. Aí vem na sequência: O Vingador do Futuro. Tudo era do futuro, né? Robocop, policial do futuro. Vingador do futuro. Garoto do futuro. De Volta para o Futuro. 1980 tá aí. Instinto Selvagem. Showgirls. Tropas Estelares. E Homem Sem Sombra. Cara, é um atrás do outro, meu irmão. Mas ele anda meio parado. Desde 2006 que ele não faz mais nada. A Espiã, que foi o último filme dele. E acho que a Espiã é um filme holandês, viu? Ele fez na Holanda. Ó, então dá pra assistir, porque deve ter muita putaria, velho. Deve ter muito sexo, droga, deve ter uma sodomia do caraca lá. É, pois é, o Caba gosta da coisa, né? Eu acho impressionante essa sequência, Robocop, Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. E esses três, assim, um atrás do outro, cara. E assim, 87, 90 e 92. Não é que ele parou e foi contar conchinha na praia, não. O bicho tava trabalhando. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Basicamente, a história do Robocop, Bruno deu uma apanhada geral, mas assim, Alex Murphy, o nome do policial é o Alex Murphy, e ele foi transferido para uma nova jurisdição, ou um novo distrito policial, uma coisa desse gênero. É importante frisar que é na cidade de Detroit. E que também os policiais estavam com indicativo de greve. Tava tendo problema na força policial, porque a violência tava muito grande, os policiais ganhando pouco. Não, o que eu acho engraçado é que, na verdade, o filme se passa num futuro próximo, né? É um futuro próximo que hoje já tá um pouco datado, porque as televisões ainda eram de tubo, né? Tirando isso, cara, é muita coisa ali que você vê hoje em dia ainda, né? Inclusive, tem uma cena lá que eu fiquei até surpreso. Em 1987, o cara botar pro outro assistir um vídeo... E ele bota um CD. E ali surgiu o pendrive, né? Você me decepciona, Miotti. O pendrive surgiu com R2-D2 lá em Star Wars 1977, cara. É mesmo. O pendrive já tava lá no R2. Mas os dois discutindo pra ver quem é o mais nerd. Caraca. Não, foi inventado na Star Trek, episódio 3. Ah, se fuder, se estuda. Boa pontaria, filho. Como se chama? Mano. E ele é chamado pra fazer a ronda na rua, né, como qualquer policial, daí não tem novidade nenhuma, junto com a parceira dele, com a Lewis. Ela nunca fez mais nada, né, eu nunca mais vi ela em lugar nenhum. Fez o Exorcista, desculpa, Poltergeist 3. Puta que pariu, hein, que merda, né, cara, porque o 1 já é ruim, o 2 e o 3, então, ninguém viu. O 3 eu vi, cara, foi o único que eu tive coragem de ver na época. A Nancy Allen, ela fez Carrie Estranha. Ah, é verdade, Carrie Estranha. Ela era malzinha. Vestida para Matar, do Brian de Palma. Não sei se vocês viram esse filme. Não. Acho que não vi, não. Se vi, eu não me lembro. É um filme que vale a pena também. E Um Tiro na Noite também, do Brian de Palma. Ela fez com o John Travolta. Ah, legal. Antes do Robocop, ela fez coisa. Depois ela parou de fazer. Ficou estigmatizada pelo papel. A relação dela com o Robocop é interessante porque é a primeira pessoa que enxerga o homem atrás da máquina, né? Mas enfim. Aí o cara vai, é chamado pra perseguir uma gangue de ladrões. Aquela gangue deixa o Zé Pequeno parecendo uma freira, bicho. É. Que ou pessoalzinho mal, ou caía, ou pessoalzinho mal, velho. Pensa uma galera mal, pensa uma galera mal. Aí ele vai atrás dos caras e enquadra os caras numa fábrica, obviamente, tem que ser numa fábrica abandonada. E aí os caras pegam ele e trucidam ele. Mas os caras não pegam e matam ele, os caras pegam e trucidam ele. Brunão, oi. Como é que o vilão mata o Alex? O Clarence Boddicker, que é o pai do Eric Foreman, da Dead Seventh Show, ele é um cara muito mal, bicho. Porque o cara faz troça da cara do Murphy. Ele fica... Miotti, bota aí o trechinho em que ele fica sacaneando ele. Ora, vejam só quem está aqui. É um policial competente? Dos bons, não é? Ora, mas é claro que você deve ser um excelente tira. Dos bons, não é? Ter coragem de vir aqui. Onde está sua parceira? Onde está sua parceira? Ah, pessoal, a outra tira está lá em cima. Ela era tão doce... que eu acabei com ela. Aposto que você ficou aborrecido, não? Provavelmente você está achando que eu não sou um cara legal. Não é? Acho você um cara nojento. Eu tenho um problema com os tiras. Os tiras não gostam de mim. E sendo assim, eu também não gosto de tiras. E aí, quando ele vai atirar no cara, ele não simplesmente atira no cara. Ele pega a escopeta a 5 centímetros do cara e fica assim... Conta pra mão e a mão explode, velho. Ele explode a mão do cara. Explode. A mão explode mesmo, né, cara? Eu nunca vi isso num filme. Não, e é agressivo, cara. Não, e ele é chacinado pelos bandidos lá, né? Os caras matam ele, assim. Com requintes de crueldade, velho. Isso que eu tô falando, cara. O Zé Pequeno, pelo menos, ele atirava e não ria. E os caras não. Os caras... É, olha lá! Ele tá se cagando! Cara, os caras são muito mal, é muito escroto, cara. E aí os caras metralham ele, e ele vem a óbito, que aí fica uma coisa meio confusa, porque a gente não entende se ele morreu ou se ele tá em coma. É dada a morte clínica dele. E como ele tinha um contrato com a OCP... O que é o OCP? É a dona da polícia. Você é internet que gosta de videogame. Sabe a Umbrella Corporation? Pois é. Ela é aquela empresa do mal que ela faz absolutamente tudo. Ela tem fábrica de produtos alimentícios que causam câncer. Ela tem carro que explode. Ela tem boneco que mata criança. É tudo da OCP. É uma coisa impressionante. Como o Bruno disse, ela é responsável pela segurança pública de Detroit, que é privatizada. A polícia americana, ela é toda privatizada. E aí, meu amigo? Aí o cara, como ele era, né, fez o contrato lá com a OCP, o corpo dele, como eles mesmos bem dizem, vira propriedade da OCP. E ali, eles desenvolvem o protótipo do Robocop, que seria um policial que não dorme, que passa 24 horas acordado e que utiliza MS-DOS 3.1. Paralelo a isso, tem a parte lá da OSP mesmo, né? Que aparece o Ed 209. É, porque existiam duas divisões. A divisão do Dick Jones, que era o vice-presidente da OCP, é que ele estava desenvolvendo o Ed 209, que é um robô completo, sem parte humana, nada, que iria ser a grande força de combater o crime. Esse Ed 209 sai de cena, né? O projeto cai por terra. E um cara jovem, executivo, tá com a ideia do Robocop e bota na mão. Só espera alguém morrer. E aí quem morre é o Murphy. Morre, não morre, né? Bota, traz ele. Só que o negócio é que você usar um humano pra ser o Robocop, você está sujeito à imprevisibilidade humana. Olha só, hein? Olha que bonito. Imprevisibilidade da alma. Olha só. Da mente humana. Olha, bonito. Olha, hein? Caralho, hein? Então, o Robocop acaba tendo um sonho lembrando de que ele foi assassinado e aí ele sai num killing spree e a vingança torna-se sua principal diretriz. Olha que bonito. Peraí, só um pouquinho, Ele sai num quê? Num killing spree. Se você não tem cultura... Olha aí, Miotti. Ele fica inventando inglesinho. Ah, não, peraí. Killer deeds. Ele foi... Olha aí, cara, que isso. Pelo amor de Deus. Se atenham aos fatos. Killing spree. O que é killing spree? Pra quem não sabe, não conhece o termo. Killing spree, como vamos eu, lá. Como eu. Vamos aprender. Google Tradutor. Vamos lá. Olha aí. Só, bicho. O cara inventa a merda da palavra e não sabe ele mesmo o que significa. É um puto mesmo. Condenado mesmo. Bota aí no Google Tradutor, cara. Eu quero que você veja aí. É, porra. Ah, tá. Peraí, Vandinha. Sai do meu colo aqui, filhota. Peraí. Killing spree. Deixa eu ver não, aqui. Google não, Tradutor. Escreve direito, seu imbecil. Ah, esse Google Tradutor também não sabe de nada. Matando a spree. Então, o Robocop sai matando a spree, segundo o Google Tradutor. E depois, o que é que acontece? Ai, meu saco. Pronto, killing spree é farra de matança, é isso. Você podia ter usado a expressão matando a rodo. A gente não tinha perdido meia hora tentando achar a estátua. Mas eu sou cult. Ah, tá. Ah, você podia ter falado killing a rodo, como é que é nome em inglês, a rodo? Killing the shovel, matando a pá, sei lá. Tô com a pá virada, I'm back the shovel, sei lá. Ah, porra essa. A pá virada, em Beck the Shovel, tá ótimo. The Beck the Shovel. Mas enfim, o Paul Verhoeven, ele não esqueceu daquela pegada mais ficção científica, né? Porque o Robocop poderia passar, como existem inúmeros filmes com essa mesma temática, na década de 80, internet. Se você não sabe, cara, o que mais tem são robôs que despirocam e saem querendo matar alguém ou ir atrás de vingança, é uma coisa de louco. Mas assim, ele usa até mesmo de uma maneira um tanto quanto sutil as três leis da robótica, né? É verdade, né? Tem umas três leis lá, na verdade quatro, né? E aí nós descobrimos que toda boa corporação coloca um vírus sem vergonha no seu Android, que é: você não pode fazer nada contra um membro da OCP. Puta que pariu, bicho, vai ser mal assim no inferno. Cara, eu já sei que eu vou fazer merda. Eu já sei que eu sou uma instituição filha da puta. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a única arma que pode me deter, eu vou fazer dar um jeito que ela não me detenha. Cara, isso é muito foda, velho. Sério. Mas isso aí, quem colocou essa diretriz nele? Foi o Dick Jones. Foi ele mesmo que colocou? Cara, pra mim não foi o Dick Jones. Pra mim era, tava no procedimento padrão de se criar robôs. Pois é, porque lá na hora que tá sendo construído já aparece. Aparece assim, diretriz 4, confidencial, confidencial. Pois é, então já foi feito ali mesmo. Pois é. Foi. Tendo sido o Dick Jones o malvadão da história ou não, pra mim é procedimento padrão. Inserir disco 1, que é o da diretriz de servir ao público, né, servir à população. Disco 2, proteger os inocentes. Disco 3, cumprir a lei. Disco 4... finalizar, entendeu? E aí o neguinho aperta o enter, e aí a diretriz 4 de não pode ferir ninguém da OCP. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Quem é o ator principal? Peter Weller, né? Weller. Que é o cara que faz o Robocop. Fez muito bem o Robocop, sabia? Porque assim, cara, é difícil você interpretar um robô sem rir, né? E ele é todo sério, cara. Ele não tem uns filmes, assim, tão marcantes como o Robocop, né, Meld? É, ele fez o Robocop, depois dele não apareceu muito. Ele fez, foi aparecer Robocop agora 2. Há pouco tempo. É, Robocop 2, não, 3 não é com ele. E ele foi aparecer agora há pouco tempo em duas séries. Ele fez uma temporada de 24 horas, que ele seria o cara que treinou o Jack Bauer, e apareceu na temporada de 2009-2010 de Dexter. Ah, olha aí. Então ele tá se focou mais na série de televisão. É, agora tá fazendo série. Já apareceu Fringe, apareceu já Psycho, apareceu um monte de série. Ele vai participar do segundo Star Trek. Olha aí aquele fodão do J.J. Abrams. É. Ó, maneiro. Cara, ele fez um filme que eu me arrependo muito de ter assistido até hoje. Se chama As Aventuras de Bucaro Banzai pela Quinta Dimensão. Ele fez isso antes do Robocop. E, sério, esse filme não tem como fazer um episódio dele, pessoal. Não tem. Vocês peguem, assistam, que aí vocês vão entender o que eu tô falando. É o filme mais bizonho que eu já vi na minha vida. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Clarence, que é interpretado pelo Kurtwood Smith. Magistralmente, né? Primeiro que esse cara é um mega ator. Como o Clarence Boddicker, velho, você fica com ódio desse cara. O cara faz um bandido pra ninguém botar defeito, como diria o... como diria o policial do Comando pra Matar, quando vê o Schwarzenegger no shopping. Atenção toda a segurança, emergência no nível do teatro. Suspeito com quase 2 metros de altura, cabelo castanho, é um gigante pra ninguém botar defeito. Então ele é um ator pra ninguém botar defeito, cara. Sério mesmo. E também assim, fora o Robocop, o That 70's Show, ele também não fez muita coisa expressiva, não. Ele fez pontas, né? Cara, ele fez mais filmes dramáticos, né? É, ele fez voz no Lanterna Verde, fez alguns filmes pra TV e só. Mas cara, o papel dele no Robocop ficou tão foda que todo mundo que encontra esse cara em outras mídias, né, em outros filmes e tal, lembra dele do Robocop. Como o Bruno falou, o papel dele no Robocop, ele tá muito filha da puta. Mas ele tá o psicopata perfeito. Ele, pra mim, tem dois papéis, assim, que são excelentes. O pai do Eric Forman lá, o Red, que ele é muito bom, excelente. Ele é o pai mal-humorado, o melhor pai mal-humorado que eu já vi. Ele é o Clarence aposentado, né? E qual é o outro, Bruno? O outro é o Clarence Boddicker mesmo, velho. O Calaveira acabou de falar aí que é o mesmo papel, então tá tranquilo, eu concordo. Eu acho... Você não acha não, pô? É o homem de um papel só. Será que ele é assim na vida real? Cara, eu não sei, mas ele é a segunda pessoa no mundo que eu tenho mais medo depois do Joe Pesci. É sério. Joe Pesci é um cara que eu não dou bom dia. E segundo vem o Kurtwood Smith. A minha fantasia é que o Joe Pesci vai me matar com um taco de beisebol na cabeça e que o Kurtwood Smith vai ficar... Aí vai dar um tiro no meu pau, velho. Vai dar um tiro no meu saco. É só fantasia essa. É, fantasia não sexual, né, Miotti? Existem outros tipos de fantasia, né? Tá, mas aí você tem uma fantasia com isso. De morrer assim, né? Beleza. O conceito de fantasia não é algo que você queira, entendeu? É só uma questão de você imaginar o que pode acontecer. Tá bom. Tá bom. Se você diz, tudo bem. Tom Siceberg, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não? Você acredita... você... Cala a boca, porra. Sonsa, você acredita que teve um japonês lá em São Paulo que tentou se passar pelo irmão pra transar com a cunhada? É sério? Mas o que que aconteceu? Você acredita que ele fez sexo com a própria mulher por engano? Nossa, que deselegante. O nosso repórter tá lá em São Paulo e tem mais informações. Pablo Escobar, cagão, fala aí, meu filho. Sim, Everardo. Estou aqui com o Japa, na casa do Japa, do Piruzinho. E ele não pode. Não, ele não quer falar. Ele não quer falar nada, mas ele fez essa besteira. As autoridades brasileiras estão aqui. Querem saber por que ele fez isso. Mas ele não quer falar, ele só quer saber de vingança. Voltamos com vocês no estúdio. Nossa, fiquei impressionado com essa reportagem, o Everardo. Por que, Sondra? Sondra, Sonsa, sei lá. Eu fiquei impressionada. Com a desenvoltura do nosso repórter, né? Ah, fala sim. Bem? É, não é à toa que ele é nosso repórter de campo, né? É. É. Mas vamos mudar de assunto? Quer um mamão? Não! Quer um bundão? Tô eu aqui. O que, que você acha que eu tô fazendo aqui? Vamos chamar os nossos intervalos comerciais? Vamos, não. Que deselegante. O cara que faz a voz brasileira do Robocop, eu não sei se vocês perceberam quem é. Pois é, quem ele é, eu não consegui perceber. Que isso, Miotti? Eu não acredito nisso. O Júlio César, quem é ele? Quem é Júlio César? Júlio César, na época romana. Não, né? Porra. Estamos falando do dublador, cara. Júlio César é a voz oficial do Indiana Jones, Miotti. Ele morreu? Não. Não, ele tá aí. Dublou o último Indiana Jones, foi ele, porra. Não, cara, mas peraí. Quem dublou o Indiana Jones atual foi o Guilherme Briggs, não foi? Não, cara. O Guilherme Briggs, ele redublou os filmes do Indiana Jones, os clássicos, os três primeiros, para o Telecine. É, pra ser 5.1, não é isso? É, talvez. Eu sei que a dublagem que está nos DVDs ainda é a clássica, com o Júlio César. E o Júlio César fez a voz do Indiana Jones no último filme do Caveira de Cristal. É ele. Ah, então beleza. Então aí, internet, serve aí de dica pra você que tava meio receoso de comprar o DVD por causa disso, ou o Blu-ray por causa disso também. Agora, olha que interessante. Quem faz a voz do Ed 209, cara? Ah, esse é show. Cara, ele fala muito pouco. Ué, joga sua arma no chão, meu amigo. Acabou. Pera aí, ele não fala só isso. Ele fala assim. Abaixe sua arma. Você tem 20 segundos para obedecer. 9, 8, 7, 5. E fuzilo, cara, né? Puta que não, pariu. Ele vira assim. Você tem 10 segundos para largar sua arma. 10, 9, aí o cara, ó, acho melhor você largar. Aí o cara larga a arma, o Ed 209 olha pra arma, olha pro cara e fala: 8, 7, cara, é o robô mais filha da puta do mundo, bicho. É muito escroto. É um robô muito troll, velho. É o robô Scarface, velho. É legal que o Silvio Navas, ele fala duas frases, mas, cara, que foda o Ed 209 falando, né? Eu acho muito foda, cara. Quem escalou isso aí, cara, ele teve a certeza, nada melhor do que a voz do Darth Vader pra colocar num robô mega mal. Com certeza. Que o Mun-Ra, né, velho? Antes de ser Mun-Ra, ele é Darth Vader pra mim, cara. Ah, eu acho o Mun-Ra mais mal. Antigo espírito do mal. Sabe o Clarence, né? Que é o cara mauzão do filme. Sim, sim, é o Yonei Silva. Yonei Silva, sabe quem ele dubla, né? Cara, vários personagens, mas agora... Ele dubla o Imperador. Do Star Wars? É. Olha aí, internet. Mas pra mim, a melhor voz de todos eles é o chefe de polícia, que segundo a pauta feita pelo nosso querido Brunão, o chefe negão policial. Foi eu que falei, botei isso aí. O Miotti foi duro, né, velho? Miotti querendo ser preso. Escreve assim na pauta: o chefe negão policial é interpretado pelo Orlando Drummond. Okay. Porra, Miotti, não fode, né, cara? E o Rodrigo tá fala, né? Cara, velho. O que tem, porra? Policial negão, velho. Eu tenho uma esposa negra. Eu estou autorizado a falar qualquer coisa. Desde quando que sua esposa é negra, caralho? Cara, de acordo com a parada lá do Brasil, eu sou negro. Aham. Tá bom. Tô falando pra vocês. Tô falando, te juro por Deus. Negão. Cara, nem o teu pentelho não deve ser negro, cara. Ele é bem caracorado. Pois é, infelizmente essa galera aí dessa dublagem, alguns já deixaram de trabalhar, né? E outros já estão bem em final de carreira aí. Mas é uma dublagem excelente, cara. Pra mim, ele acrescenta muito ao filme, sabe? Apesar de não ter palavrão nenhum, porque eu acho que o filme original, ele tem vários palavrões que ninguém teve que amenizar aí na dublagem. Teve a parte que o Clarence entra na casa do figurão lá do SCP pra matar o cara mais novo. Na versão original ele vira e fala assim, putas, fora. Isso. E na parte brasileira, português, ele vira e fala assim, mulheres fora. Vocês perceberam o erro de dublagem nesse filme? Não sei, cara, eu acho que eu nunca vi ele normal. Não, erro de dublagem mesmo. Tipo? Na hora que o Robocop tá lá com o Jones. Aí o Jones fala assim, eu matei Bobby Morton porque ele cometeu um engano. Agora é hora de matar um engano. Aí vai lá pro final, ele passa a mesma gravação pros diretores. Aí fala, eu matei Bobby Morton porque ele cometeu um erro. Agora está na hora de matar o erro. Você tá de sacanagem. Tem, na dublagem clássica. Isso aí eu lembro desde a época que eu vi lá. Toca aí então, Miotti. Tive que matar Bobby Morton porque ele cometeu um engano. Agora chegou a hora de matar um engano. Tive que matar Bob Morton porque ele cometeu um erro. Agora é hora de matar o erro. Miotti, quem fez a trilha sonora desse filme? Basil Paledouris. Basil Paledouris, ele é grego, né? É grego ele? Ele é grego, é. Ele fez ótimas trilhas. A mais célebre é a de um filme que está na nossa lista. E que vocês vão escutar agora. Conan o Bárbaro. É muito bom, cara. Cara, se tem uma música que me incentiva a pegar uma espada e sair por aí, é essa música, velho. É verdade, é verdade. Não é, velho? É inacreditável. Nossa, e quando ela dá aquela subida... Cara, é muito boa essa. Nossa, eu sou muito fã do Basil, que é o nomezinho escuro também. É um Brasil que não deu certo. E ele fez o tema do Robocop aí, que é bem legal, né? E gruda também. Dos efeitos especiais, cara, eu acho que o mais maneiro no filme inteiro é aquela armadura do Robocop, né? É verdade. A maquiagem também é muito boa, cara. Quando tira o capacete, é show também. Eu fui assistir isso hoje, e quando eu vi a cabeça dele, parece que a cabeça dele é grudada na máquina, não a máquina é grudada na cabeça dele. Isso, exatamente. Mas, na verdade, eles falam um pouco sobre isso no segundo filme. Eles pegaram a pele do rosto dele e colocaram por cima, igual uma capa. Olha aí. Colocaram por cima de um esqueleto cibernético pra dar uma aparência menos repulsiva pros seres humanos. Muito maneiro, né? Hoje em dia, com o advento dos HDs, a gente consegue ver direitinho que é como se a pele tivesse sido grampeada por cima da parte mecânica do cerebelo. Isso, cara, é muito bem feito. Realmente, hoje, você assistindo hoje, você ainda não consegue notar e falar, pô, isso aí tá meio esquisito. Eu acho legal do Robocop, apesar de ter uma outra falha de edição ali, no sentido de, é uma mão que explode, aí mostra o policial tá sem o braço. Mas assim, você não vê essas loucuras de olhos bugalhando. Um dia vocês vão entender, internet, por que eu tô falando isso. Como assim você falou que explode a mão e tá sem o braço? Cena que o Murphy tá morrendo, eles dão um tiro na mão. Dá pra ver direitinho, é um frame, mas dá pra ver direitinho que aquilo ali é um braço de borracha. Ah, claro, por isso que foi muito rápido. Quando ele levanta e olha pros caras que vão atirar nele, ele tá sem o braço. Não, eles já atiraram no braço dele. Já deram muito tiro nele. Ah, é? É, exatamente. O braço já caiu porque tomou tiro pra cacete já. Ah, então internet, olha aí, falha minha. Pô, maneiro, melhor ainda então. Os efeitos dele são muito bons, a maquiagem é muito boa. E a única coisa assim que você ainda nota de defeitozinho de efeito especial é no stop motion. Apesar de que é um stop motion muito bem feito. Muito bem feito. Mas ele tem um problema, assim, é quando você fica meio esquisito, né? Porque hoje a gente já tá acostumado com, porra, CGI a rodo, né? Hoje seria fácil fazer um negócio daquele no computador. Naquela época não tinha, cara. O computador 87, cara. Cara, era o Windows 3.1, que nem sistema operacional era. Era um programa. Exato. Cara. Era uma interface gráfica. Aquilo que eu falei, internet, no início do programa, que o Robocop, ele utilizava uma interface MS-DOS. Tô de sacanagem não, é verdade mesmo. Aquilo ali é realmente uma interface MS-DOS. Pois é. é o único ponto onde alguém pode falar: ah, eu acho que o stop motion não pega bem. Mas, cara, era o primeiro, era o que dava pra fazer. E é muito bem feito. É, tá, porque não dá pra criar o Ed 209, devia ter o quê? 4 metros de altura? Não dava pra fazer um Ed 209, né, internet? Convenhamos e convenhamos, né, internet? Agora tem uma coisa nos efeitos especiais que me incomoda profundamente. O Ed 209 gritando igual o Alien. Eu não entendi aquilo ali. É o mesmo som. Se você pegar o Ed 209, a cena que eu tô me referindo, internet, que é quando o Ed 209 tá perseguindo o Robocop, ele não sabe descer escadas. Aquilo ali eu achei formidável. O Ed 209 escorrega pela escada e cai e fica de barriga pra cima, igual uma tartaruguinha. E ele fica tentando se levantar, mas não consegue, porque ele é burro. Eu não sei se foi pra dar medo, se foi pra dar repugnância. Vai ver que isso aí foi pra mostrar que ele era um robô de merda. É, tudo bem, mas mostrar pra um robô de merda botando... Que o Robocop era muito mais que ele, pode ser isso. Cara, peraí. Um robô que não consegue descer escada, bicho. Robocop descia. Pois é, é isso que eu tô dizendo. Mas na verdade não é que ele não sabia descer escada, ele tinha as patas dele eram muito grandes. O Ed 209 já foi desenhado obsoleto, cara. Porque, porra, o cara não desce escada, velho. Faz que nem o R2, bota um foguete, velho. Imagina os bandidos. Rapaz, olha o Ed 209, vamos correr. Sobe a escada. Sobe circulante de escada e ainda fica assim pro Ed 209. Né. Porque o Ed 209 não levanta a cabeça também, né? Ele só abaixa a cabeça, né? E aí o Ed 209 chorando. Porra, velho, que ridículo, cara. Mas você tá vendo, de repente é o que o Belt falou. De repente eles fizeram isso aí pra mostrar um robô obsoleto mesmo. Agora, cara, depois dessa cena da escada, vem uma cena muito foda. Que é quando o Robocop ele é fuzilado pela polícia de Detroit. É foda. Aquela cena ali é muito foda. Porque eles, inclusive, meteram a trilha do Basil ali. Cara, você fica com pena do Robocop. E ali você vê pela primeira vez, até então, eu não sei se vocês se recordam, mas ali você vê a primeira vez que tem mais de homem naquela máquina, né? Não é simplesmente uma máquina, porque fica o olho do Murphy, assim, apreensivo, né? É, não, a atuação do Peter Weller ali tá muito boa, né, cara? Ele se arrasta mesmo, tá desesperado, né? Ele sabe, cara, vou morrer de novo, olha só. Fuzilado de novo. E aí eles atiram de tudo quanto é jeito e sobe aquela trilha sonora muito foda, cara. E você, internetico, não fique triste. Porque Robocop, eu falo isso com pesar no coração, mas Robocop está sendo refilmado. Por que ele está sendo refilmado, Miotti? Pelo José Padilha, diretor do Tropa de Elite. Olha aí. Mas assim, será que vai ser refilmagem ou uma versão... Versão brasileira, versão brasileira Tropa de Elite, é isso. Cara, eu acho que vai ser uma refilmagem e uma versão brasileira Tropa de Elite. Espero muito queimar a língua, mas na minha opinião de merda... Padilha não é grande coisa como diretor, não. Minha opinião, eu acho ele um ótimo diretor, os dois Tropa de Elite são fantásticos, são fabulosos, mas toda notícia que eu leio sobre o filme, eu fico receoso com o futuro dessa porra, porque ele já falou que não vai ter tanta violência. Não, ele primeiro falou que ele não vai explorar a parte da violência. Ele vai fazer a parte mais humana do Robocop. Ninguém quer ver drama de robô, cara. A gente já viu drama não, de robô. Não, por isso, velho. O Robocop 1, ele é um drama de robô. Ele tem isso, a parte humana também. Porra, o cara nem viu a porra do filme, velho. Tudo bem ter algum drama e tal. O Robocop original tem algum drama, sacou? Se ele não explorar a violência, cara, pra que eu preciso de um tira-robô? Vocês acham que hoje, em 2012, cabe um Robocop? Cara, se for mega violento, cabe. É por isso que eu tô dizendo, cara. Se for que nem o de 87, cabe. Não, mas mesmo o de 87, cara, vamos contextualizar ele pros dias de hoje. O politicamente correto, você quer dizer, né? Não, eu tô falando o conceito de um robô humano. Você pega em 1987, que o filme foi lançado, era uma coisa de louco você pensar que um ser humano poderia ter partes cibernéticas. Tanto que o Robocop, ele é meio que um tanque de guerra. Ele não tem mobilidade, ele gira a cintura, atira, gira pra outra cintura, atira de um lado, ele vira a cabeça, depois vira o tronco. Aquelas coisas assim, aqueles detalhezinhos que são muito maneiros, inclusive, de se ver no Robocop. Mas é aquela coisa, hoje você tem uma garotada que tá acostumada com outras coisas, você tem um público... nós mesmos, inclusive, estamos acostumados com outra coisa, nós estamos vivendo uma outra cultura. Talvez colocar um Robocop da maneira como foi feito em 1987 ia se tornar até mesmo um pouco obsoleto. Hoje eu acho que não cabe mais um robô marcha lenta, cara. O Robocop ele é um tanque de guerra. Ele vai... Aqui, inclusive, puta que pariu, aquela passada, aquele áudio das passadas dele é muito foda. Que ele vai andando... Tuf, tuf. Aí ele vira, gira a cabeça, gira o tronco, aí dá a passada, aí gira as pernas. Sacou? Eu não sei, talvez hoje se tornasse uma coisa não tão atrativa pro público, levando enfim ao filme de fracasso em bilheteria. Eu concordo com você no que você diz, assim, de que o Robocop, do jeito que ele é, você pega um míssil, joga nele e acabou. Porque você tem no cinema hoje o Tom Cruise fugindo de míssil, correndo. E o Robocop não corre, o Robocop anda. Tom Cruise fugindo, não. Tom Cruise dando olé nos mísseis, né? Pois é. Mas eu acho, cara, que é muito mais o conceito do negócio do que transpor o Robocop, durão, robozão, não sei o quê, pros dias de hoje. O neguinho não tem um lança-míssil, sacou? Não tem um avião, um jato, não, um negócio. Mas eu não digo assim nesse sentido, não, cara. Eu digo assim, pelo próprio atrativo do público, de que um público que hoje está acostumado com uma ficção muito diferente, chegar e ver um tanque de guerra andando pela rua, sacou? Vai olhar assim, pô, mas o cara anda. Cara, eu não sei. Um robô que tem dedão, se merda, ele tiver um robô tem personalidade, ele salva o filme. Aí, cara, tudo bem. Se você se identificar com o personagem, cara, ele cola. Essa é a grande questão. Por isso que eu disse anteriormente, eu acho Robocop um filme muito delicado de se fazer. Exato. Porque se você errar a mão, se isso, você errar a medida, ele se deixa de se tornar um thriller e vira um curto-circuito, que é aquele robozinho que leva um raio e fica falando igual o Mickey Mouse. O Padilha é um cara extremamente competente, ele tem condição de arrebentar no Robocop, mas desde que ele respeite algumas coisas. E uma das coisas, ele pode até mudar a roupa do Robocop, ele pode até botar o Robocop correndo, ele pode botar o Robocop pulando de um helicóptero, ele pode fazer o que ele quiser, na minha opinião. Desde que ele faça o Robocop, cara, pra que uma organização iria transformar um ser humano num robô para combater o crime, se não existisse violência, cara? A violência é o que fez o Robocop ser necessário. Então eu só acho o seguinte, que se não fizer um filme visceral, cara, ele pode até botar o robô tendo drama o filme inteiro. Se não tiver uma cena dele chegando num cara e partindo o cara no meio, ou sei lá, arrancando o cara de uma parede na outra, ou transformando o cara em liquefazendo um cara, sabe? Não vai funcionar. Mas será se não chamaram ele pra isso, esse diretor, porque vira o Tropa de Elite? O primeiro filme, ele tem uma violência... Contextual. Grande, contextual, exatamente. Mas aí que tá, a violência do Robocop seria contextual. De novo, por que que eu preciso de um robô tira? Porque os tiras que estão na rua não estão dando conta da bandidagem. A bandidagem está muito violenta. Precisamos de um cara que vai esmigalhar os bandidos. Aí a gente faz um mega robô sinistro que vai esmigalhar os bandidos. Por que nós precisamos do robô tira? Porque o robô põe tá cansado. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Brunão, você já foi para os Estados Unidos? Não fui a Detroit. Mas você já ouviu falar de Detroit? Cara, eu já ouvi falar de Detroit no filme do Robocop. É, só no Robocop. Mas é engraçado você falar de Detroit, porque os moradores de Detroit, cara, surgiram com uma campanha recentemente. Pra colocar a estátua do Robocop, né? Exatamente, cara. É sério? É sério, tá aí o link. Depois você bota aí pro pessoal ver. Eles falaram que na Filadélfia tinha a do Rock. Isso. E eles queriam a do Robocop. Exatamente. Por quê? O povo começou a fazer uma enquete querendo a estátua do Robocop lá na cidade, né? Eles chegaram pro prefeito de Detroit, governador, sei lá, o que caralho. E o governador falou, mas nem por um caralho, que eu não vou botar essa porra aqui. Não vou gastar dinheiro da prefeitura pra botar um boneco de robô aqui, nem o pau. Mas, na verdade, por que que a população quis uma estátua do Robocop lá? O conceito veio exatamente dessa questão de que, assim, a crise tava tão foda e os empregos e não sei o quê, e o Robocop é um símbolo de salvação de Detroit no filme. E aí eles queriam esse símbolo na cidade pra animar o povo da cidade. Pô, que legal, um estado Robocop, vamos se inspirar, vamos lutar, sei lá, qualquer merda dessa. Eu já ia achar bacana pra caralho ter uma estátua do Robocop na minha cidade. Porra, foda-se qualquer motivação. Tivesse só a estátua do Robocop já tava legal. E aí eles se juntaram, fizeram a campanha, e aí, cara, eles disseram assim: prefeito, foda-se você, nós vamos fazer essa porra. E fizeram um site na internet e juntaram dinheiro, cara. Eles precisavam de $50 mil e eles conseguiram $67.436. Inacreditável. E aí eles já contrataram o artista que vai fazer o modelo, o cara já tá fazendo a escultura, e esse ano agora aí, 2012, vai ficar pronto e eles vão botar essa porra lá. E cara, eu vou ter que acrescentar Detroit na minha ida aos Estados Unidos, velho. Só pra ver se tá todo Robocop, bicho. Então vamos lá, Nova York, Caça-Fantasmas. Isso. Filadélfia. Filadélfia, Rock. E Detroit. Eu fico imaginando nós três subindo a escadaria do Memorial Center lá da Filadélfia, mas enfim, cara, e tirar uma foto abraçadinho com o exatamente, Roma. Cara, fantástico, parabéns aos cidadãos de Detroit por essa iniciativa, cara, porque pô, do caralho, velho. Tudo agora, não interessa, chega de criança morta, chega de sodomia, nós vamos falar agora da nova novidade para emagrecer, o Diet Dead. É isso aí, Carlinhos, nós estamos aqui para provar que você não tem que sofrer para perder peso, você tem que morrer para perder peso. Porque todo gordo tem mais é que se fuder. É um produto revolucionário que vai acabar com a sua vida. Acabou! Agora é a hora de você mudar sua vida, meu amigo! Mas de que a gente tá falando, Carlinhos? Nós estamos falando do novo método internacional para emagrecer, que consiste em apenas 3 itens. E quais são eles? Comprando o Diet Dead, você ganha este pedaço de corda, você ganha o nosso shake e você ganha ainda, acompanhando esses 2 produtos, este negão de 2 metros de altura. Por 3 de largura, não se esqueça. Exatamente. Mas peraí, o que eu faço com isso? Ora, mas é simples, Carlos Alberto. Você vai pegar a sua corda, amarrar no para-choque de um Fusca velho e mandar o motorista acelerar a 100 km por hora. Caso você não dê conta de correr todo o trajeto, você morre. Tá, mas peraí. E o negão? Ah, esse é o nosso plus. Mesmo morto, o negão ainda vai chegar e vai violar o seu corpo em praça pública para mostrar a todos o quanto você é um idiota. Ah, puxa, agora me esclareceu. Eu não vejo a hora de ligar. Qual é o número? Ah, o número é fácil. É só ligar para 6666... quadradinho, jogo da velha, cruz de cabeça pra baixo, e você vai adquirir, não um, mas 2 kits Diet Dead. E se a gente mostrasse os resultados? Nós temos aqui o nosso cliente satisfeito com o nosso Diet Dead. Toca aí, Carlos Alberto. Socorro! Pelo amor de Deus, me tira... Carlinhos, eu preciso te perguntar uma coisa. Quanto é que vai custar essa bagatela? Por apenas R$66,06, você leva a corda, o negão e o nosso querido shake delicioso. E não é só isso, Carlos Alberto. Não? Não, ligando nos próximos 30 anos, você ganha este copinho de água vazio para fingir que está tomando água no seu caminhar durante os exercícios matinais com Diet Dead. O que eu tô fazendo agora que eu não liguei ainda? Também não sei, você está gordo, hein? Negão, amarra ele. Hã? Não, pera aí, produção! Produção! Diet Dead, para você que tem cinturinha de bujão, é com vocês aí no estúdio. Mas, cara, Detroit é um lugar muito pitoresco pra se viver, né? Primeiro que o senso de humor deles é extremamente bizarro lá no filme do Robocop. Eles ficam repetindo aquele programa, e isso vale $1 milhão, eu dou $1 por isso, exaustivamente o filme inteiro, cara. Que merda é aquela? Cara, que programa é aquele, né, bicho? Onde é que passa aquela porra? Eu preciso ver um dia. No, cara, eu não sei, velho, mas me dá uma agonia ver aquele homem olhando pros peitos daquelas mulheres, vira e fala assim, eu dou $1 por isso. Cara, e é a mesma cena. Meu, bicho, quem que repete a mesma cena? É porque vocês não viram a cena excluída. Ah, então conta. Duas mulheres fazendo uma massa de pizza, não sei, de pão, com os peitos de fora. Aí chega esse bigodudo ali. Aí vai e pega assim nos peitos delas, pega numa e pega na outra, aí vira pra câmera e fala que vai dar $1 pelos peitos dela. Olha a cena que eles botaram, que eles excluíram, claro, né? Porra, eu vou te falar que foi muito bem excluído, viu? Que cena imbecil, cara. Não, com certeza, imbecil demais. Isso é provavelmente alguma crítica do Paul Verhoeven que ninguém entendeu a algum programa americano que era uma bosta, entendeu? E ao público americano que aguenta qualquer porcaria. E, na verdade, não só o público americano, mas o público mundial. Aquele cenário ali daquele programa, numa cara de zorra total, não tem não aquilo ali? Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Ô, Calaver, eu tava falando aí do negócio do jornal hoje, o que que tem a ver? Não entendi. Aquele jornal de Detroit, velho. É a Sandra e o Evaristo. Cara, o povo tá se matando. E em Detroit ocorrem mais 450 manifestações contra a polícia de Detroit. Cara, a mulher se amarrando. Ela tá felizona, né? Ela tá felizona, cara. Foda-se. Eu tô ganhando R$60 mil. E enquanto isso, em Detroit, a massa de desempregados chega a 60%. Cara, e ela se amarrando. E tipo assim, eles interrompem as histórias que já são absurdas e entra umas propagandas que eu acho cara, as propagandas, né, desse filme são inacreditáveis, velho. Eu queria ter aquele Batalha Naval Nuclear. Ah, eu também, velho. Cara. Eu era o primeiro que eu queria. Eu queria. Puta que pariu. Você cruzou a fronteira de não sei o quê. Cara, que jogo fantástico. O seu Afeganistão está invadindo as fronteiras do meu Iraque. Ah, não quero saber. Vou explodir essa porra toda. Explode então, porra. Aperta o botão vermelho, cara, e... É uma guerra nuclear a parada, velho. Puta, cara, que jogo. Por favor, você que está nos ouvindo e é da Grow, cara... Por favor, Mattel, toda Grow, Mattel, Estrela... De qualquer fabricante de brinquedos, por favor, providencie o Nukem. Nukem, Nukem. Cara, olha que foda. Que ideia. Tá lá, tá prontinho, cara. Não, cara, aí vem a Sandra e o Evaristo, né? Eu pensei que a mulher ia falar assim, que deselegância. Cara, é a Sandra e o Evaristo, velho. É o Jornal Hoje de Detroit, cara. É mesmo. Aí, internet, que tá aí o que eu quis dizer no início do só cast, entendeu? Só falta eles conversarem um com o outro, né? Só... Não, mas eles conversam? Quem disse que não? É? Claro, porra. Ele vira e fala assim, ela, nossa, eu quero um desse pra mim, ele, eu também. Só eles conversam, cara. Cara, eu acho maneiro que eles trazem assim, umas notícias bizarras e eles são todos assim, todos pra frente. Ah, que se foda, cara. Tô nem aí. Cara, a violência em Detroit aumenta 200%. Cara, o sorrisão da mulher, bicho. Que pariu, velho. É o Jornal Hoje. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Uma coisa que me incomoda muito é a apresentação do Ed 209, bicho. Por quê? Nós vamos apresentar a nova força policial para a cúpula da empresa. Da OCP. Está o presidente, o fundador da empresa lá na sala. Aí você fala assim, não, temos que demonstrar de uma maneira muito legal, assim, uma demonstração divertida e engraçada, o potencial do Ed 209. Aí beleza. E aí, cara, neguinho bota bala de verdade no bicho, cara. Ah, é? Porra, não, ninguém nunca ouviu falar de bala de festim, não, cara. Não, mas é apresentação verossímil, né? Vocês não morreram, mas esse robô tinha balas de verdade, viu? Ele metralha o cara, que o cara vira uma pasta em cima da maquete da cidade. E aí tem um filha da puta que fala assim, ambulância, alguém chame uma ambulância. Porra, bicho, esse cara tá de sacanagem, né, velho? O cara virou uma gosma, cara, e o outro tá querendo, acha que a ambulância vai salvar o cara. O cara liquefez, né? Puta que pariu, velho. No início, quando o Ed 209 falha, tem uma arma lá dentro. no final do filme, a arma está no mesmo lugar. É, porque era a arma de demonstração da sala, né? Mas eu queria saber por que, que tem uma arma carregada dentro de uma sala de reuniões, velho? Ah, eu vou te dizer, cara. Porque se o cara fala alguma merda, o presidente fala assim, mata esse filho da puta agora. Cara, é no mínimo, velho. Ou então eles ficaram tentando fazer a apresentação do Ed 209 não sei quantas vezes. Porque eu achei aquela sala de reuniões no final do filme meio vazia. Eu achei que tava faltando gente ali. Será que o Dick Jones tentou várias vezes? Não, gente, agora vai dar certo. Agora vamos vai, lá. Vai. Pega agora a arma, vai. Partiu de ser covarde. Quem quer pegar, quem quer pegar a arma? Aí o neguinho ficou passando um de mão pro outro, sabe? Uni, duni, é. Salame, mingue e tal. Aí quando pegava o cara, puta que pariu, agora é minha vez. Eu gosto muito dos efeitos sonoros do Robocop, né? Não é à toa que ele ganhou o Oscar de efeitos sonoros. Mas, cara, quando o Ed 209 dá defeito, que ele metralha o cara, aí não sobra nada. O cara cai em cima de Delta City, né? Em cima da maquete da cidade. Aí na hora que acaba a bateria do Ed 209, ele fica assim... Cara, um robô de alta tecnologia, velho, fazendo aquele mesmo barulho de trem fantasma, de parque de diversão, quando vai começar... Cara, puta que pariu, velho. É, muito bom. Esculhambado, cara. A frieza da OCP é uma coisa também que me deixa impressionado, cara. O cara é chacinado em cima da mesa... Numa apresentação de que é, cara, é uma das apresentações mais bostas que eu já vi na minha vida. É verdade. Que o cara é chacinado, aí vira o maluco, chama a ambulância, chega aí, não toque nele não, é acidente de trânsito, ninguém pode tocar nele. Isso. Não vou estancar, não estanca nada não, tá machucado, coitado. Aí chega o outro que tá tentando pegar o lugar do vice-presidente, fala, ó, senhor, esse aí deu merda, mas eu tenho outro que pode resolver seu problema, não sei o quê. E neguinho tá cagando pro amigo que eles estavam conversando com ele no elevador, velho. Diretor daquela bosta, o CEO, né? Que é o dono daquela merda, que é o velho. Cara, é o Palpatine. Porque o velho, na hora que o Ed 209 dá merda, ele baixa a cabeça. Mas ele baixa a cabeça, não é de pena. Ele é de baixa decepção. De decepção, daí tá vendo aquela pataquada. Cara, ele baixa a cabeça, bota a mão na testa. Aí o cara fala assim, senhor, eu posso apresentar um protótipo em um mês, só preciso do corpo. Aí o cara vira e fala assim, então você tem a minha autorização. Cara, e o coitado tá lá, velho, igual um geyser de sangue, espirrando sangue pela sala inteira. E os caras vão embora, passa por cima do vidro quebrado. Aí o cara, e você não sei o que, não sei o que, não sei o que, Jones, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, pois é, coitado do cara. Aí o cara, é a vida na cidade grande. É, olha isso, cara. Que filha da puta, velho. Qualquer momento você pode ser chacinado por um robô de 4 metros de altura, né? Mas por que que você acha que tinha uma arma lá dentro, velho? Porque a vida na cidade grande, cara. O negócio da OCP, bicho. Sério, nunca se candidate a uma vaga na OCP. Cara, você é doido, velho. Se você gosta da sua vida, não se candidate a uma vaga na OCP. Porque, cara, qualquer reunião dessa você pode ser chacinado, bicho. Cara, que emoção. Pelo menos é um lugar que você nunca ia se sentir entediado, né? Caralho, vai ter reunião, vai sair que eu vou morrer? O cara vai pra reunião com medo de... Não de ser demitido, né? Mas de ser morto, cara. Olha só que sinistro, velho. A OCP é realmente a Umbrella Corporation dos anos 80, né, bicho? Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Vocês lembram aquela cena do prefeito lá? O cara que sequestrou um prefeito? Sim. Na hora que o policial tá falando com ele... Tá usando o megafone lá, né? Aham. Uhum. Pro cara escutar. E o cara tá falando com a janela fechada e o cara tá escutando o policial. Ah, mas ele tá decepcionado, cara. Aí ele grita muito alto, ele tá muito puto, cara. Mas a janela tá fechada, né? Mas ele tá muito puto, cara. Vamos falar a verdade que o Robocop bateu pouco naquele cara, né? Porque as exigências daquele cara, bicho, puta que pariu. É. O cara pegou o prefeito, pegou o gabinete do prefeito e botou todo mundo de joelho. Eu quero uma sala maior, eu quero uma cadeira maior, eu quero uma secretária que não seja feia, eu quero o cara importado, é o cara, serve o Lexus 3000, que é o carro que eles fazem a propaganda no filme. Serve o Lexus 3000, aí ele chega assim, cara, ele chega assim, rapidinho na janela. É muito escroto, ele, velho. Tem direção hidráulica? É muito escroto isso, cara. Sério, o roteirista, ele não tinha o que escrever nessa hora. Aí ele fez isso, velho. Ele podia ter falado, eu prefiro um helicóptero, sabe? Qualquer outra coisa, velho. Cara, ele podia ter falado assim, o prefeito tá comendo minha mulher. Cara, qualquer coisa. O cara, eu quero uma recontagem de votos. Ele pergunta assim, e o carro vai ter direção hidráulica? E aí o policial não sabe dizer que o carro vai ter direção hidráulica. Aí o policial fala assim, olha... Vai ser do jeito que você quiser, só não pode machucar o prefeito, não sei o quê. Aí ele pega o bolinho que ele tá comendo e joga no chão. Você tá querendo me foder. Cara, o que que foi que ele falou, velho? Ele só concordou com o tio, velho. Sim, Brunão. Brunão, fala a verdade. Você comprou um carro recentemente, Brunão. Fala a verdade. Se você tá lá perguntando pro cara, você vira pro cara e fala assim, a direção é hidráulica ou é elétrica? O cara vai ser do jeito que o senhor quiser. Cara, aquilo ali é de tirar qualquer um de sério. Cara, ele queria que o carro fosse hidráulico, só isso. Agora, imbecil, aquele policial que virar pra ele e falar assim, tá indo um robô de 20 metros de altura aí com o meu teu cu, filha da puta, eu não posso falar simplesmente que tem, pra você se acalmar e o Robocop poder enfiar a mão na tua cara. Não, o cara vira e fala assim, qualquer coisa. Quer dizer, é o policial que não sabe mentir. É, um negociador da polícia que não sabe mentir, olha só. Que não sabe mentir. Que perfeito. Boa pontaria, filho. Como se chama? Murphy. Cara, o filme tem dois clichês dos anos 80. Assim, ele tem vários clichês dos anos 80, mas tem dois que são gritantes. O primeiro é a fábrica abandonada como cenário. É. E a outra é o bandido maior morrer despencando de um prédio. Sabe o que é o pior? Não é o vilão caindo. O pior é eles terem feito... Ali a gente diz, internet. Eles terem feito o pior stop motion da face da Terra. Cara, porque eles pegaram a cara do boneco, eles transformaram a cara do boneco, eles tiraram do Enigma no Gelo. Aquela cara toda deformada, assim. Cara, e o boneco, ele tem uns bração, velho. Isso. Que é uma coisa, tipo assim, foi o filho do diretor que fez aqui. Papai, o que eu fiz pra você? Vai, bota no filme. Meu pai ficou meio sem graça, vou traumatizar a criança, depois vou ter que pagar psicólogo, tá bom, botar o filme. Aí botou o boneco caindo. Cara, que boneco feio, velho. É verdade. Porque o boneco, ele não tem articulação. Os braços, eles são tipo dois tentáculos, cara, é muito feio. É muito escroto, pois é. Outra coisa, cara, que eu acho fantástica nesse filme é que o Robocop, o Alex Murphy, ele é chacinado e a menina fica com dozinha, né, a Lewis. E ela fica se culpando, cara, de não ter podido ajudar ele. E por que que ela fica se culpando de não ter podido ajudar ele? Porque ela olhou pro pau do negão. Exatamente, cara, porque ela foi safada, bicho. Ela foi safada, quis ver a pirumba no negão, bicho. Internética, se você está rendendo um cara, não olha pro pau dele. Pois é. E ela ainda demora pra olhar, né? É porque ela fica, ai meu Deus, olho no olho. O que, que ele vai pensar de mim? É, olho no olho, olha só, que safada. Me admira muito que aquele negão não tenha estuprado ela. Pois é, né? É porque ela caiu lá embaixo, cara, senão ele tinha estuprado ela. Boa pontaria, filho, como se chama? É, outra coisa que eu acho fantástica desse filme é uma hora que o Robocop, depois que ele sonha com os assassinos dele, ele levanta e sai em busca de vingança, né? E aí ele cruza com a Lewis e com um outro policial prendendo um cara, né? E a Lewis vai atrás do Robocop a conversar. Cara, se vocês prestarem atenção no cara que está sendo preso, bicho, ele usa um tapa-olho, cara. Eles prenderam um pirata, velho. Cara, isso é muito foda, velho. Uma cidade que você pode prender um pirata, velho. Isso que é uma polícia eficiente, né? Agora eu vou pegar vocês. Cara, eles prenderam o Barba Ruiva ali, cara. Eu fiquei de cara. O pior é que eles prendem um pirata. Aí na outra cena, que é a cena que o Murphy, quando ainda é Murphy, ele ainda é humano, ele vai encontrar a Lewis. Ela tá levando um vagabundo. O vagabundo dá porrada em todo mundo dentro da delegacia, velho. Um vagabundo. Algemado. Algemado, meu irmão. O cara dá porrada de um lado, dá porrada no outro. Aí chega a Lewis, faz o quê? Obviamente, dá um chute no único lugar onde ninguém pensou, cara, no saco. Aquela delegacia, eu tenho minhas dúvidas se ela não era loucademia de polícia, velho. Eu ia falar isso agora, bicho. A experiência saiu Marrone ali, né? Inclusive o Robocop andando deve ser o bicho lá, o negão, né, que faz as paradas com a boca, né? Ah, o Jones. Cara, até porque é na hora que o Murphy chega pra saber onde é que ele vai ficar, não sei o que, e o Orlando Dumont fala pra ele, ó, vai lá pro armário, não sei o que e tal. Tem uma tiazona do lado do negão. Ah, caralho, essa parte dinheiro, é ótima, velho. Cara, tem uma mendiga dentro da delegacia. Primeiro, ela tá bizoiando a cena inteira, porque fica o Murphy, oi, eu sou o Murphy. Aí o cara, ah, tá bom. É, eu vim combater o crime. Tudo bem, tá certo. Aí eles trocam meia dúzia de palavra totalmente desnecessária. Cara, fica a velhinha atrás do policial, olha pra um, olha pro outro. Olha pra um, olha pro outro. Cara, papagaio de pirata completamente. Aí quando o Murphy sai fora, ela vira pro policial. Aí eu pensei comigo, eu falei, cara, o que essa desgraça dessa velha tá fazendo aí? Ela vira pro policial e bota tipo uma latinha. Aí faz assim, tic, tic, tic, tic, tic. Aí o policial, ai, meu senhor, vai beber café? Cara... Caralho, velho. Se o Zorra Total tá fazendo dentro de um trem, né? Na hora que eles acabarem de fazer com o 3, se eles quiserem fazer numa delegacia, a delegacia vai ser daquele jeito, cara. Velho, tem uma mendiga pedindo dinheiro pro sargento responsável, ele. Não, e ele virar e falar assim: gente, pelo amor de Deus, tira essa senhora, leva ela lá pra fora. Não, o bicho vira pra velho e fala assim: vai tomar um café, minha senhora. Pelo amor de Deus. Eu acho, eu tenho a impressão que aquela ali era a mãe dele, cara. Ai, velho. Sério mesmo. Cara, sei lá, velho. Aí tira toda a credibilidade do Robocop, né? Pois é, exatamente. Não é à toa que o Mamonas Assassinas fez lá, né? Pô, cara, que é fantástica a música, né? É fantástica porque descreve como o Robocop foi feito, né? Tanto quanto máscula, com M maiúscula, vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola de plástico, em formato cilíndrico, sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. E aí, Sons, o que você achou dessa matéria? Nossa, super triste, quase chorei. Pois é, mas infelizmente o nosso tempo acabou, né, Sandra? Ora, mas que pena. Mas peraí, eu tô escutando uma coisa ali fora. O que será que tá acontecendo, Amaral? O que é isso? Barulho de tiro? Peraí. Sonsa, estão invadindo o estúdio. O que, que é tem isso? Tem uma na parede. O que, que é isso? Não! Olha! Que deselegante! Caraca, como eu já vi esses dois! O assassino lá, o bandido, o bicho é mais tinhoso do que o Clarence Boddicker. Ah, não acho não, cara. Que isso, cara. Aquele bicho dá droga pra criança. O Clarence Boddicker não dava droga pra criança. Porque ele matava a criança. ele não dava droga porque ele ia lá e dava um tiro na cabeça do bebê. Ou então pegava o bebê e jogava na parede. Mano. Eu fico imaginando se esse nego resolve fazer um negócio desse, um movimento desse aqui no Brasil. Quem que eles iam eleger pra fazer a estátua? Tipo Lampião, né? Ah, Tiradentes. Ia ser aquele merda daquele Tiradentes. Que merda? Que isso, cara? Tiradentes era um merda, cara. Merda. Depois te conto. Olha a internet. Código da Bruno. Código da eu Bruno. Eu vou te contar depois. Eu vou te passar um programa. Tem um episódio do Visão Histórica. Sei, sei. Que eles fizeram sobre o Tiradentes, cara. Conheço. Falo muito bem. Pois é. Mano. Bom, clichê dos anos 80 tem dois, assim, gritantes, né? Tem vários, mas dois são gritantes. Diz aí quais são. Oh, girl, just wanna have fun. Hã? Quê? Cyndi Lauper. Ah, não colou a piada. Vai, continua. Bom, então, como eu tava dizendo, tem dois clichês, assim... Caralho, que vocês não entenderam nada, né? Não entendi nada. Clichê mesmo. Dos anos 80, não. Cara. Filme, todo filme tem a Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, cantora, Goonies, anos 80, estão ligando? Tá, mas eu queria saber onde tá a Cyndi Lauper no Robocop. Não tá, cara, a graça era aí. Era pra ser uma piada. Pois é, não funcionou, cara, desculpa. Eu sei o que a Sandra falaria nessas horas. Que deselegante. Ai, como dói.